Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Sejam bem-vindos ao programa Visão Espírita. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e hoje nós teremos a alegria de receber aqui para as nossas reflexões o amigo Francisco Mourão e a amiga Maria Antônia Paduan. Em alguns instantes a gente vai falar com eles. Mas eu queria lembrar aqui que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, são mais de 20 anos. Aliás, agora, no próximo mês de março, vai completar 22 anos de existência. Um programa que foi criado e mantido pela USE de Santa Bárbara do Oeste, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, lá que é conduzido pelos amigos Alain Diniz Souza, Luiz Pessoa Guimarães e Geraldo de Tarso. E no ano de 2014, nós, inspirados no trabalho deles, nós trouxemos aqui para Piracicaba a versão de Piracicaba, a edição de Piracicaba do programa Visão Espírita. Passamos ali pela radiodifusora, pela educadora. Fomos para o estúdio da União Rádio Web, de onde nós só nos afastamos temporariamente aí por conta da pandemia. Hoje estamos transmitindo os programas ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Mas fica aqui o nosso registro, a nossa gratidão, lembrando que o nosso objetivo sempre é levar até você o conhecimento espírita, os ensinamentos dos espíritos superiores, rigorosamente embasados segundo a codificação do mestre de Lyon, Allan Kardec. Então, você que está nos acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no canal e marque o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai receber no seu dispositivo uma mensagem: olha, tem um novo vídeo, uma nova edição do programa Visão Espírita está indo ao ar. E você que nos acompanha também pelo Facebook, aí pela rede social, é uma ótima oportunidade também para você deixar lá o seu joinha, deixar o seu comentário também e compartilhar, ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Nós sempre procuramos trazer assuntos atuais, né, assuntos da nossa contemporaneidade. E hoje nós encontramos, né, no dia 21 de janeiro, hoje é dia 20. No dia 21 de janeiro, amanhã, então, é o Dia Internacional da Religião. E aqui no Brasil, celebra-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Olha que importante. Então, por isso, nós trouxemos um texto que a gente vai convidar os amigos comentaristas de hoje e você que também nos acompanha para a gente ler juntos e depois a gente vai comentar alguns tópicos a respeito desse palpitante tema. Então, é com o coração transbordando de alegria e com grande honra que eu convido o nosso amigo Francisco Mourão para participar da nossa conversa. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Maria Antônia, que vai estar conosco em alguns segundos. E, principalmente, boa noite a todos que se juntam a nós nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Wilson, refletindo, estudando e se beneficiando, né, sobre esses estudos da doutrina espírita, que tanto nos iluminam, que tanto nos orientam, né, para levarmos uma vida um pouco melhor. Boa noite. Não tenho dúvida, Francisco, que olha, nós somos os primeiros beneficiados, né? Como um amigo me disse outra vez, os nossos ouvidos são os primeiros a ouvir o que sai das nossas bocas, né? Que nós possamos intermediar, porque na verdade nós contamos aqui sempre com o concurso dos benfeitores espirituais que nos assistem nessa tarefa. Eu sempre digo que de nós mesmos nós não somos nada. E é com esse espírito de gratidão que nós convidamos então também a nossa amiga Maria Antônia Paduan para participar conosco. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda.

e outras calamidades que arrasariam populações indefesas. Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias, para que as suas atividades atinjam a meta da libertação espiritual da humanidade, não é fanatismo e nem rigorismo de espécie alguma. Porquanto, agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras, após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo. Como se também, a pretexto de fraternidade, fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias, a deixar o caminho certo para seguir pelo cipoal, a largar o prato saudável para ingerir a refeição deteriorada e desprezar a água potável por líquidos de salubridade suspeita. Em doutrina espírita, pois, seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos, onde quer que se encontrem. Mas não podemos respeitar tudo e nem abraçar tudo, a fim de podermos estar certos. Muito bem. Queridos irmãos, tem alguém com um telefone vibrando, alguma coisa? Eu estou ouvindo um som. Não? Muito bem, queridos irmãos, depois de acompanhar esse texto tão esclarecedor do Espírito André Luiz, eu quero passar a palavra primeiro para o nosso amigo Francisco, que está aqui na transmissão do meu lado, né, e por ordem alfabética também. Francisco sempre é o primeiro, né? Está aqui do meu lado. Eu quero passar para ele primeiro a palavra, para que ele possa falar um pouco para a gente sobre a questão das religiões no Brasil. Lembrando que amanhã é dia de combate à intolerância religiosa. Quero lembrar que nós temos no Brasil aproximadamente, aliás, no mundo, né, 28% das pessoas são cristãs em suas mais variadas vertentes, 22% seguem o islamismo, 15% o hinduísmo, 8,5% o budismo, e é muito alto o número das pessoas consideradas sem religião, 12%, e outros 14,5%. E queria lembrar também que, ao longo dos anos, né, o Espiritismo tem crescido no Brasil. No entanto, o que nós vemos no cenário das religiões no Brasil é uma diminuição significativa do número de católicos e um aumento também significativo do número de evangélicos. Então, a religião que hoje mais cresce no Brasil são os evangélicos. Eu estou colocando aqui alguns parâmetros, né, para a gente utilizar para as nossas reflexões. E eu também queria acrescentar que, segundo pesquisas, o espírita é considerado, entre as religiões, aquele que tem, em média, um nível de escolaridade maior e uma renda também maior. Então, Francisco, eu queria que nós começássemos a falar um pouco sobre isso, sobre a participação do espiritismo na sociedade. Será que nós, de fato, conseguimos alcançar as pessoas? Será que o discurso espírita precisa ser adaptado, né? O que poderia, como nós poderíamos entender essa divisão entre as religiões de acordo com os números que eu citei aqui? Boa noite novamente, Maria Antônia, Wilson, a todos que estão conosco. Olha, Wilson, a pergunta que você já abre o programa é tão ampla que eu preciso até anotar os itens para poder comentar algum ponto, como a gente chama, dar uma pincelada, né, em alguns desses pontos, mas eu vou procurar, vamos dizer assim, numa afirmação de abertura, apenas abrir o tema, mas, sem dúvida, não é minha pretensão esgotar numa resposta simples essa sua pergunta tão complexa. Eu queria começar falando primeiro da intolerância, né? E semana passada, nós também participamos do programa, Wilson, lembra que a gente também falou em algum momento, né, de tolerância aos intolerantes, toda aquela questão toda, né? E hoje nós voltamos a esse tema, por ser um tema muito importante. É, não que não foi no passado, eu acho que se a gente olha a fotografia atual do nosso mundo, a gente pode se deparar, às vezes, diante de um cenário que a gente pode ficar assim, um pouco desesperado, um pouco aborrecido e tudo mais, é natural, né? Mas a doutrina espírita, quando bem estudada, e aí não é o Francisco que está falando, nem você, nem Maria Antônia, é aquele que está nos ouvindo e estuda, né? Quando ela é muito bem estudada, ela tem explicação para todas essas questões da vida, né? Então, assim, se a intolerância ainda existe hoje, sendo otimista, ela já foi muito pior no passado. Então, a doutrina espírita mostra que existe uma evolução gradual, não na velocidade que nós gostaríamos, mas na velocidade da natureza, na velocidade do progresso natural dos mundos e dos espíritos, que é isso esperado. E quando a gente coloca esse cenário hoje no Brasil e compara com outros países, talvez seja um dos países em que nós temos maior abertura, grande aceitação, uma aceitação cultural dessa diversidade linda que o Brasil carrega, de origens, né, de culturas, de imigrações as mais diversas, que é isso que compõe esse DNA brasileiro, não só o DNA material, mas o DNA, eu diria, espiritual também, né? Então, o espiritismo exerce hoje no Brasil o seu papel, como tem que exercer diante de um cenário de diversidade, no qual, e aí eu não estou falando por minha conta, estou falando de acordo com a doutrina espírita, no qual cada espírito está no seu ponto evolutivo, está no seu passo, ou melhor dizendo, está no seu degrau. Isso que é bonito a gente entender. Cada um tem a sua velocidade, cada um anda no seu passo. Cada um tem o seu nível de compreensão. Eu me refiro não apenas à compreensão intelectual, né, Wilson? Mas à compreensão espiritual, da dimensão da sua origem espiritual. E para isso, graças a Deus, existem muitas agremiações religiosas que podem, de alguma maneira, satisfazer as necessidades momentâneas, atuais, daquele grupo de espíritos irmãos que precisam daquela orientação, daquele alento. Na medida que vão progredindo, vão se esclarecendo, vão buscando outros tipos de agremiações religiosas com filosofias, mas que, como nós lemos no texto agora, Wilson, é fundamental preservarmos a pureza de que cada uma dessas doutrinas oferece. Não é nada dizer que uma é melhor que a outra, não. Cada uma é útil no seu determinado ponto. Se na doutrina espírita nós partimos da premissa de que somos espíritos e temos múltiplas experiências, se no momento somos espíritas, quem dirá se no passado não fomos? Com certeza não. Como é que ele pode admitir isso? Se você acabou de dar a estatística da porcentagem pequena. Então, cada um está no seu passo. E mais do que isso, né, eu queria, para que a gente possa também complementar essa abertura, entender também que o espiritismo, a gente vai falar isso, espero que dê tempo, para alguns pode até ser considerado uma religião, do ponto de vista daquilo que eles entendem como uma religião, que tem uma hierarquia, uma série de formalidades e tudo mais. Mas Kardec, de novo, não sou eu que estou falando, é Kardec. Kardec deixou claro que é uma doutrina filosófica, com uma moral religiosa, com uma moral espiritual, que sem dúvida é uma moral que outras doutrinas cristãs acarregam com essa pureza e que sem dúvida também podem ser utilizadas para aquele que não é praticante, para aquele que não segue formalmente a doutrina espírita. Ele pode se aproveitar disso, sem dúvida, né, para o seu próprio benefício e para o benefício dos demais. Então, também deixo esse spoiler para que a gente possa também discutir o conceito formal do que seria uma religião. Isso, do ponto de vista assim, moral, sem dúvida, a gente pode considerar a doutrina espírita moral, uma religião, mas ela é muito mais do que isso para aqueles que a estudam, né, e aprofundam na sua reflexão. Tentando responder a sua pergunta, era mais ou menos isso, Wilson, mas, sem dúvida, tem muito mais para a gente conversar. Sem dúvida alguma. O Francisco colocou muito bem, né, Maria Antônia, a ideia de que religião, e falando aqui exclusivamente sobre religiões, religião não é time de futebol. Eu torço para o Santos e você torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, e nós torcemos para o time do adversário perder para que nós ganhemos, né, e a gente vai ganhar alguma coisa com isso lá na frente. Não é time de futebol. Então, não existe uma competição, não existe quem é melhor do que o outro. O Francisco colocou isso muito bem. Né? Para cada estágio de desenvolvimento do espírito, ele vai ter alguma coisa que reverbera dentro dele. Mas eu quero passar para você também, Maria Antônia, no mesmo ponto em que eu passei para o Francisco, e queria que você abordasse um pouco também da nossa realidade, quando eu disse que o espírito é considerado aquele que tem a melhor taxa de escolaridade e renda também, e com relação à abordagem ao grande público. Né? O que, de repente, eu sei que não era um objetivo de Kardec fazer prosélitos, o proselitismo nunca foi o objetivo de Allan Kardec, ele colocou a doutrina filosoficamente como uma doutrina que oferece respostas para quem tem perguntas. Mas é evidente que nós trabalhamos, né? O objetivo de estarmos aqui no programa Visão Espírita é justamente difundir o conhecimento espírita, é fazer com que esse conhecimento chegue a um número maior de pessoas, porque esse conhecimento restrito a um número pequeno de pessoas, é claro que o poder que ele tem de transformação da sociedade também será limitado. Então, se nós entendemos que o Espiritismo pode transformar a sociedade, né, o que... Né, de fato poderia ser feito nessa questão, Maria Antônia. Eu vi uma imagenzinha numa palestra que um amigo fez, uma palestra espírita, eu achei bonitinha. Mostrava assim, três templos. Né? Na porta de um templo estava escrito assim, cura. Tinha lá meia dúzia de pessoas. No outro lá, prosperidade. Tinha lá 100 pessoas na porta. E no outro tinha lá escola. Né? Tinha lá só duas pessoas na porta. Então, será que dá para a gente fazer uma leitura disso? Sim, quando você colocou essa questão, a primeira coisa que eu me perguntei, né? Por que que entre os espíritas, o maior, a gente detecta, isso é dados do IBGE no Brasil, né? Que, de fato, nós temos o maior de escolaridade, melhor renda. Eu vejo que, como disse o Francisco, é um processo perfeitamente natural. Por quê? Porque, primeiro, a doutrina espírita, ela, enquanto um conhecimento filosófico, científico e religioso, se nós olharmos a história do cristianismo, a história das religiões na Terra, ela é um bebezinho em termos de idade. Então, é natural que o tempo de vida que nós temos do conhecimento espírita na Terra ainda seja bastante, não é o suficiente para haver uma propagação tão grande quanto nós queremos. Esse eu acho que é um ponto que precisa ser considerado. A história, ela estabelece e ela fixa e amplia, né, o conhecimento das coisas. E a história do Espiritismo, em termos de tempo na sociedade terrena, ainda é pequeno, porque 200 anos é muito pequeno. Né? Esse é um aspecto. Um outro aspecto é de que, por que no Brasil acontece isso e por que você colocou isso mais num ponto O? Que apesar dos pesares, apesar de nós acharmos que nosso número é pequeno, Ainda o Brasil, em relação ao mundo, é o que tem maior número de pessoas que aderiram ao conhecimento espírita e que se assumem como espírita, porque se você for realmente IBGE, ele está procurando informações que a pessoa afirme que ela assume a doutrina espírita, né? E que ela realmente conhece a doutrina, por isso que ela diz que ela é espírita. E olha o que que acontece. Nós, apesar de ser um número pequeno dentro do Brasil, ainda nós somos o maior número do mundo, porque os outros países nem sequer conhecem. A Europa hoje tem conhecimento porque Divaldo levou as informações para lá, porque principalmente na França, que foi o berço do espiritismo, o conhecimento espírita ficou sepultado por muito tempo. E só mais recentemente é que o movimento espírita está se retomando em outros países fora do Brasil, né? Naturalmente. E aí o que que acontece? Quem é que vai buscar o conhecimento do espiritismo? E por que que é quem tem níveis salariais mais, nível econômico mais elevado e quem tem nível de escolaridade maior? Porque nós sabemos que quem estuda, quem tem conhecimento, que vai adquirindo conhecimento intelectual, pergunta mais. É natural que isso aconteça. Não que quem não estude não pergunte, mas é bem menor o número das pessoas que fazem perguntas no nível em que o espiritismo responde. Então, é natural que quem busque sejam aqueles que têm um nível de escolaridade maior. E por que aqueles que têm condições socioeconômicas melhor? Natural também. Por quê? Porque quem tem condições socioeconômicas melhor também tem acesso a uma escolaridade maior. E também tem um nível de educação, acesso à educação, na verdade, o que eu quero dizer é acesso à educação, não só à escolaridade, né? E, consequentemente, nós vamos sentindo necessidade de buscar informações que não nos satisfazem mais nos outros ensinamentos religiosos. E tem uma questão importante de que, ainda hoje, nas outras religiões, em particular no catolicismo, ainda estão, a gente percebe que há um movimento muito preso a normas, a dogmas estabelecidos por uma hierarquia dentro da própria igreja, e não fundamentado em aspectos científicos, em aspectos lógicos. Simplesmente se repete o comportamento que foi estabelecido há mais de 500 anos atrás. E aí, aqueles que vêm num processo histórico já de familiar e até mesmo por N razões, eu sei que necessidade de conhecer, de ampliar seu conhecimento, acaba realmente engrossando essa fila. Tanto é que, à medida que começaram a surgir problemas de caráter comportamental dentro da Igreja Católica, o que que está ocorrendo? Ocorreu uma redução muito grande de adeptos. Em contrapartida, nós estamos percebendo o movimento do grupo dos evangélicos crescendo. Mas por que está crescendo? E pode perceber que aonde os evangélicos conseguem implantar os seus conhecimentos são justamente nas camadas mais carentes, mais pobres. Por quê? Porque quanto mais privado economicamente uma pessoa é e que ela não tem acesso a muitas coisas que ela gostaria de ter, ela passa a buscar o auxílio naquele que estende a mão mais próximo. Então, o que que acontece? Multiplica-se muitos núcleos religiosos evangélicos a cada esquina, né? E isso até por uma questão interna do próprio de alguns núcleos religiosos protestantes, né? Embora o protestantismo seja ainda mais novo, mas bem mais velho que a doutrina espírita, nós temos que respeitar esse processo histórico. Nós vamos percebendo que muito mais recentemente, no Brasil, começou a ocorrer esse boom, essa explosão de movimento protestante nas várias linhas religiosas no Brasil. mas eu vejo que tem muita relação com a necessidade imediata das pessoas, né? E principalmente naquela linha religiosa, na teologia da prosperidade, que ainda há pouco nós estávamos falando, não é? Quando as pessoas elas recebem informações de que Deus provê tudo e garante que se ela dobrar seu joelho, ela ficar orando dia e noite, ela vai alcançar, é natural que as pessoas busquem esse auxílio. Já o que a gente encontra, e daí porque no meio espiritual um número bem menor também, porque no meio espírita a gente não está preocupado com as condições materiais, há uma preocupação muito maior com a moral espiritual, porque o foco da doutrina espírita não é na vida material. A vida material ela é transitória para a doutrina espírita, nós aprendemos isso na codificação. Porém, a nossa preocupação é realmente a nossa moral espiritual. E acreditando na imortalidade da alma, acreditando na reencarnação e acreditando nas leis naturais, principalmente na questão da lei de causa e efeito, da justiça, na presença da reencarnação como a misericórdia divina, nós, então, não vamos buscar o preenchimento das nossas necessidades materiais. Nós vamos buscar o preenchimento das nossas necessidades espirituais. E com um detalhe, na nossa necessidade do progresso individual nosso, de cada um de nós, não é nem progresso coletivo. Na nossa concepção, o progresso coletivo vai se dar à medida que houver o progresso individual de cada um. Então, eu acho que tem vários aspectos a serem considerados nessa questão, e eu concordo com o Francisco. Nós estamos no estágio e estamos vivendo uma experiência no Brasil natural, natural, porque com essa heterogeneidade, com toda essa mescla cultural, essa mescla de conhecimentos religiosos, é natural que o nosso país ofereça tantas oportunidades e cada um vai abraçar aquela com o qual se identifique melhor. E é natural que então nós também vamos ver a doutrina espírita vivenciando esse estágio ainda sem uma grande propagação quanto nós queríamos. Mas eu vou dizer uma coisa, eu, pessoalmente, eu não tenho pressa que haja uma propagação tão grande. Eu acho que o importante é a nossa atitude. E como espíritas, nós jamais podemos nutrir qualquer comportamento, qualquer atitude que possa expressar uma rejeição para com o nosso irmão de outras doutrinas religiosas ou que possa expressar qualquer sombra de intolerância em relação ao outro, porque nisto está a nossa, nós estaremos representando a nossa doutrina onde quer que sejamos, e o pilar religioso nosso é baseado em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Era isso que eu gostaria de fazer comentário, embora tenha muitos outros aspectos, como o Francisco citou. Seu microfone, eu escuto. Você citou uma coisa, um ponto muito interessante quando você fala sobre a situação econômica mesmo, né, das pessoas que vão procurar respostas em religiões que tenham a oferecer aquilo que elas precisam imediatamente. Então, o Brasil é um país, isso não é opinião minha, isso é fato, é um dos países onde a desigualdade social é maior no mundo, é um dos países mais desiguais no mundo hoje. Sua distância no Brasil entre os mais ricos e os mais pobres é gigantesca. É claro que não é o único país, mas é um dos países mais desiguais. E isso ilustra muito bem esse cenário quando você fala da teologia da prosperidade. É evidente que num país com tantas necessidades nesse aspecto, as pessoas vão procurar aquelas agremiações que vão oferecer para ela alento nesse ponto da vida, que é onde está realmente a maior necessidade delas. A gente não pode oferecer educação a alguém que está com fome. A gente primeiro tem que alimentar essa pessoa para que depois ela tenha condições de entender, de pensar, de filosofar alguma coisa. Até lá, o básico tem que ser atendido. É por isso que também o Espiritismo no Brasil tem uma história de assistência social muito forte, muito marcante, desde o início, né? O Espiritismo começa no Brasil, se eu não me engano, foi Teles de Menezes, né? O fundador de um centro espírita no Brasil, ainda em 1860 e alguma coisa, antes da República. Né? E assim, veja que era uma época muito difícil para se ser espírita naquele momento. Lembrando que a abertura religiosa só se deu depois da República, quando começaram a vir, né, muitos imigrantes de outras religiões, sobretudo os protestantes aqui para o Brasil. E você bem colocou, né, o protestantismo tem uma origem bem mais antiga. O luterismo, a reforma protestante começa lá em 1517, veja, logo pouquinho após o descobrimento do Brasil, tem o início do protestantismo. Então, quando o protestantismo chega aqui, ele já era bem estruturado. E quando você cita a doutrina espírita, de fato, nós consideramos 1857 que é a data de publicação de O Livro dos Espíritos. Né? Dá 165, eu acho que pouco mais de 160 anos. Então, é realmente muito incipiente. A gente está começando agora. Né? E é claro que quando a gente conhece uma coisa que a gente gosta muito, a gente quer falar para para mais pessoas, a gente quer contar, olha, eu conheci uma coisa maravilhosa e que está sendo muito bom para mim, a gente quer compartilhar. Wilson, posso contar uma coisa para os internautas que não conhecem a doutrina espírita? Isso, se eles estudarem lá, eles vão perceber. Uma coisa é o público visível, tá? A doutrina espírita deixa muito claro que um dos seus pilares, né, de princípios científicos é que a doutrina procura, entre tantas outras coisas, estudar a relação do mundo material com o mundo espiritual, dos espíritos encarnados com os desencarnados. Tá? Então, assim, é muito importante a gente entender isso, porque... Se de repente a gente está falando aqui, de novo, né, no mundo terreno, né, naquilo que se refere a doutrinas espirituais ou religiões, ou agremiações religiosas, atraindo um público que os espíritas entendem como público encarnado, não podemos desprezar, de forma alguma, os nossos irmãos desencarnados. Que nós sabemos, né, pelos relatos, das experiências, dos estudos, das relações com os espíritos, que em muitas agremiações, em que muitas situações, não apenas numa reunião espírita, mas também em todas as outras agremiações espirituais, não é só aquele público que está sentado ali, não. Tá? Uma pléiade de irmãos é trazida ao local e é assistida. Então, a gente não pode... O assunto é apaixonante, impossível de ser explorado nesse pouco tempo que nós temos hoje. Porque tem tantos desdobramentos que a gente precisa colocar nessa questão, Wilson, tantos pontos de vista diferentes, que agora me veio à memória essa questão. Quer dizer, e aquele grupo de irmãos desencarnados que comparecem a um culto? Mas os relatos... Pois não. Você bem colocou isso tanto no Espiritismo quanto nas outras religiões. Então, os evangélicos continuam também, ao desencarnar, eles serão espíritos, mas não serão espíritas. Eles continuarão, eles procurarão as agremiações que respondem aos anseios espirituais. Ou não, a gente sabe disso, né? A gente sabe, dependendo da necessidade, vai para um outro ambiente, a gente já sabe disso, né? Tudo vai depender da necessidade daquele espírito, né? De esclarecimento, de encaminhamento e assim por diante. Então, nesse ponto, a doutrina espírita também tem sido, talvez é um ponto de destaque, eu queria dizer, da doutrina, de que a doutrina acolhe, né? Como tantas outras, mas a doutrina espírita, como ele está falando de espiritismo aqui, a doutrina espírita acolhe com muito carinho todos aqueles irmãos, né, que vêm de outras agremiações buscando esse esclarecimento, buscando esse auxílio, tanto no campo encarnado como no campo desencarnado, com muito respeito. Porque a base, como a Maria Antônia falou, é Jesus. Jesus falou assim: vocês serão conhecidos por muitos se amarem, vocês serão meus discípulos e conhecidos como meus discípulos, por muitos se amarem, por muitos se amarem. Então, assim, qualquer coisa que destoe disso não é espiritismo, não é cristianismo. Não adianta inventar outra coisa, nem tentar achar uma justificativa por uma eventual, entre aspas, intolerância, no sentido de achar que uma coisa é melhor que a outra. Então, não esqueçamos, para aqueles que não estudam a doutrina, que num culto religioso, numa reunião religiosa, seja ela qual for, há, logicamente, o encaminhamento de irmãos que também não estão no corpo físico e que são acolhidos e esclarecidos do mesmo jeito. Aí que está a beleza dessa esperança, né? Dessa terra, né, dessa terra, desse ambiente terra, com todas as suas ovelhas, de que nós entendemos que o pastor é Jesus. Está reunido em meu nome? Está querendo fazer o bem? Está amando-se? Não precisa nem acreditar em Deus. Você está se amando? Está amando o próximo? Você está sendo acolhido. Isso no plano encarnado como desencarnado. Perdão, viu? Perdão me estender. O espírita é cristão, ele é considerado cristão, apesar de que muitos não o considerem cristão por conta do espiritismo não confirmar certos dogmas que caracterizariam, de certa forma, o que se poderia considerar como cristão ou não. Por exemplo, uma das coisas que o espiritismo não reproduz é a ressurreição. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Porque o que eu estou pontuando aqui é a diferença do espiritismo para outras religiões cristãs. Esse é o objetivo. Qual que é a diferença nossa? Você vem você é evangélico e assiste o nosso programa, ou vai a uma reunião espírita. Como que você tem que entender que nós interpretamos Jesus? Eu queria agora, então, passar para Maria Antônia, que o Francisco comentou agora, para que a Maria Antônia pudesse falar um pouco sobre isso. Maria Antônia, Jesus para o espírita, quem é? Então, qual é o cristianismo do espírita? Qual é a relação do espírita com Jesus? E eu já pode começar já a falar sobre isso, sobre a diferença de interpretação que nós temos a respeito da ressurreição de Jesus e da reencarnação. Ressurreição e reencarnação. Duas crenças distintas. É bastante polêmico isso para as outras religiões que não entendem a forma como nós entendemos, né, que exista uma diferença entre ressurreição e reencarnação. Porque isso está baseado lá no antigo, entre os judeus, né, nos conhecimentos lá da antiguidade, lá entre os judeus, que chamavam de ressurreição. Tudo, qualquer situação era ressurreição. E nós sabemos que existe um ponto extremamente importante de diferenciação entre reencarnação e ressurreição. Falar de uma maneira bem simples. Reencarnar é o espírito que volta para a vida terrena através de um novo corpo. Na ressurreição, o indivíduo, ele, entre aspas, morre, porque na verdade não morre, né? A gente sabe que não é bem assim. Teoricamente, ele teria morrido e voltado no próprio corpo. Então, essa interpretação da reencarnação e ressurreição. Mas só para ajudar o público, quando ela diz que não morre, o que morre, na verdade, é o corpo, né? Maria Antônia, você pode explicar. O corpo é que morre, né? O indivíduo não, porque... o corpo morre. Nós, aqui terrenos, nós entendemos a morte como a morte do corpo. E nós vamos aprender com a doutrina espírita que o corpo se morre, porém, nós continuamos vivos porque nós somos, em essência, espíritos. E nós somos constituídos de três elementos. O corpo físico, um corpo intermediário energético chamado perispírito e o nosso espírito, no qual nós temos o pensamento, o raciocínio, nós temos um arquivo lá que nós temos um HD com as informações de todas as vidas que já vivenciamos no passado. E essas vidas foram vivenciadas justamente para que pudéssemos progredir. Não existem vários pontos, antes de falar de Jesus, existem vários pontos que a doutrina espírita, ela é bem diferente na compreensão em relação às demais. Então, esse é um ponto que nós aceitamos a reencarnação. Por quê? Porque nós acreditamos exatamente na imortalidade da alma, ou melhor, na imortalidade do espírito, porque espírito encarnado é que tem alma, né? A alma nossa é um espírito encarnado. Pois é. E nós não falamos isso. Não, não, mas é só para pontuar também que está certo, né? Imortalidade da alma, sim, a alma é imortal. A alma é importante que o público entenda toda essa nomenclatura, né? Alma é o espírito encarnado. Então, se você fala imortalidade da alma, está certo, a alma encarnada ou não, ela não vai morrer nunca. Isso. Ou em forma de É alma ou em porque forma. nós vamos continuar deixando o corpo físico e vamos continuar como espíritos. E como espírito, nós vamos pensar, sentir. Muitos de nós vamos levar muito daquilo que nós temos aqui da última encarnação, né? Enfim, os sentimentos, as emoções, as saudades, tudo que nós temos aqui, sentimos hoje, a gente leva para o plano espiritual tudo isso. Só que para nós voltamos, nós vamos habitar um ambiente no plano espiritual muito semelhante ao nosso, através do qual o ser humano, quando reencarna, ele se inspira para fazer alterações aqui no mundo físico e social, né? Enfim, esse é um princípio. Um outro aspecto importante é que nós acreditamos em Deus como Deus, o nosso Pai, e a gente chama ele de causa primária de todas as coisas. Então, para nós, Deus não é um ser físico, não é um ser espiritual que fica sentado nas nuvens, nos julgando. Muito pelo contrário, ele é causa, ele é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e só reconhecemos Deus através da sua criação. Então, para que Isso é a gente importante. saiba quem é Deus, nós temos que olhar tudo que está à nossa volta, inclusive a nossa própria inteligência, a criação de nós mesmos com a capacidade pensante. Tudo, tudo, tudo, tudo. Isto é a prova da existência de Deus. E Bom. aí, quem é Jesus? Fala, Wilson. É que o Não, assunto é bom é mesmo. isso que eu ia passar agora para o Francisco, para ele falar para a gente. Então, Jesus é Deus, Francisco. Como o Espírito considera Jesus? A Maria Antônia definiu Deus para a gente. É um ser incorpóreo, então, né? Usar a palavra energia é assim, energia é uma palavra coringa para tudo, né? Nem energia, porque energia é efeito ainda de alguma coisa. Mas Deus é um ser incorpóreo, talvez uma energia para a gente entender agora. Mas e Jesus? Essa também, isso é um ponto que nos diferencia das outras religiões. A doutrina espírita é muito clara nesse aspecto, né? A origem de todas as coisas é baseada em três pontos. Deus, que é a causa de todas as causas, a inteligência suprema, como Maria Antônia já colocou. Deus tem a sua criação, o mundo material e o mundo espiritual. Para a doutrina espírita, Jesus é um filho de Deus, assim como nós também somos, uma criação de Deus. Aliás, ele várias vezes, Jesus já afirmou isso. Ele falava, o pai, meu pai, ele falava isso, né? Então, assim, Jesus, para a doutrina espírita, é um filho de Deus, um espírito como nós, criados pelo mesmo amor do pai, só que com uma diferença, Wilson. Ele é um irmão mais velho, ele é um irmão experiente. Ele é o irmão que, para o nosso nível de compreensão, para a doutrina espírita, é o melhor e o maior modelo de crescimento moral que nós, no nosso estágio, podemos compreender. Não é o modelo absoluto. É isso que precisa entender. Para nosso nível de compreensão, Jesus é o maior modelo. Ele é o irmão mais velho. E várias vezes deixou claro isso, por dizer que é o pastor, que a ovelha do Pai, que foi confiada a ele, todas as ovelhas que foram confiadas ao Pai estão sob a guarda dele e não estariam perdidas, e que a doutrina espírita muito claramente deixa isso bem explicado, de que Jesus é o governador espiritual desta morada do Pai. Ele é o Cristo, o enviado do Pai, como nosso irmão, mas filho do Pai, porque nós também somos filhos do Pai. Ele não é Deus. E ele é o Cristo desta terra, desta morada, porque Jesus já dizia, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então há outros mundos com outros Cristos, com outros irmãos nossos, sob a guarda de outros irmãos mais velhos, né? Isso é o que eu estou falando pela doutrina. Quer dizer, a doutrina entende isso. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo espiritual. Inclusive deixou claro Kardec na sua pergunta aos espíritos. Qual é o maior modelo que pode servir para o crescimento espiritual do homem? A resposta da equipe Verdade foi curta e grossa, com duas palavras. Vede Jesus. Essa foi a resposta da equipe espiritual que organizou aí o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Então é isso, Wilson. Jesus é o Cristo desta terra que vem servir de modelo para a nossa evolução e que está conosco, permanece conosco, tem os seus prepostos, tem os seus enviados, tem os seus auxiliares, que sem dúvida também são maiores que nós. São maiores que nós, que já cresceram mais que nós, e que também, dentro de uma grande equipe, se é que podemos chamar que a doutrina espírita tem alguma hierarquia, é hierarquia moral, de respeito pela moral, pela evolução moral. Ninguém se impõe no entendimento da doutrina espírita. Todo mundo é respeitado numa hierarquia de evolução moral. Então, Jesus, sim, é o nosso guia, ele, sim, tem seus auxiliares, que aí nós podemos entender que nas outras religiões teríamos outras interpretações semelhantes, não há problema nenhum nisso, nenhum. Tá? E que nós vamos olhar para Jesus como nosso irmão, que nos ama, que nos quer bem, mas que respeita o Pai, assim como nós também temos que respeitar. Tentando definir um pouquinho Jesus em 3 minutos. É uma tarefa difícil. Claro. Maria Antônia, quando o Francisco diz que nós, Jesus também tem os seus auxiliares, a gente vai se lembrar também de um outro ponto. Eu estou lembrando novamente que o nosso programa está falando sobre religiões, e eu estou pontuando, então, os contrastes, a diferença entre a doutrina, a interpretação que nós temos de muitos dogmas que outras religiões apresentam. Então, quando o Francisco fala nesses auxiliares, para a gente vai remeter a duas coisas. Aos anjos, né, que são seres, para as religiões, seres especiais dentro da criação, criaturas dotadas de condições especiais, desde a sua criação, foram concebidas dessa maneira. E nós temos os espíritos, os espíritos superiores, e tem também a diferença entre o que se considera, em algumas religiões, os santos, que são espíritos, são homens que viveram uma vida santificada aqui na Terra, que foram um exemplo de conduta, tem tantos nomes que se a gente citasse um só, né, seria injusto com os demais. Mas como isso, é claro, quando nós vemos isso nas religiões, é uma relação entre o mundo visível e o mundo incorpóreo. E pode haver uma relação com ele. Mas como o Espiritismo, então, identifica isso? O que são os anjos para o Espiritismo? E como nós nos relacionamos com os anjos e com os demais Espíritos em comparação com os santos? Kardec nos trouxe essa informação através, recebendo as orientações dos Espíritos, né? De que os Espíritos, eles passam por um progresso de evolução, um progresso espiritual. Todos nós progredimos. Os anjos são aqueles espíritos que atingiram já um estágio elevado no seu progresso moral. E são aqueles espíritos elevados que vão justamente colaborar com a criação divina nos vários espaços cósmicos, né? nas várias moradas, como Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eles colaboram, são espíritos de elevada formação moral, que já não têm necessidade de estar retornando para a Terra. Mas muitas vezes eles até escolhem retornar para a Terra para executar uma missão importante, como, por exemplo, ajudar a alavancar a evolução do homem aqui na Terra. Então, são espíritos que vão se sacrificar, na verdade, porque no ambiente em que eles estão, que são os ambientes de angelitude, ou seja, de elevado grau moral, eles não viverão as experiências dolorosas que a gente vive aqui na Terra. Assim como Jesus, ainda em nível mais superior, ainda teve que passar quando ele aqui encarnou-se na Terra, né? Então, os espíritos, todos nós espíritos, nós vamos galgando diferentes estágios e existem aqueles espíritos que ainda estão em estágios mais inferiorizados ainda, né? Estão mais atrasados do que nós e que estão aí para caminhar, para evoluir e alcançar a evolução, a perfeição, como todos nós, porque nós temos uma coisa, nós temos o dom da vida e nós temos a possibilidade, nós vamos chegar à perfeição. Então, nós temos o único destino, o destino de sermos perfeitos. E os espíritos, cada grupo de espíritos está num estágio diferente. Eu acho. A Maria, ela congelou a imagem dela, mas a voz continuou saindo, né? Eu acho que ela caiu. Eu ia até perguntar se ela tinha congelado só para mim, mas contamos com a compreensão dos amigos e amigas que nos acompanham. A gente depende da internet e nem sempre a internet é tão estável quanto nós gostaríamos que ela fosse. Mas é muito interessante, Francisco, né? Eu só queria que você, talvez a Maria volte ainda, olha, são 19h56. Eu sempre trago muito mais conteúdo do que a gente tem condição de abordar, né? Não dá tempo, né? Maria Desculpa, voltou. voltei. Acontece, Maria Antônia, a internet não tá, nem sempre nos atende, né? Acontece. Mas, enfim, muito interessante. Você quer concluir? Não, só realmente acho que eu já estava fechando o assunto, né? Acho que era isso que Sim. você me perguntou, né? Sobre os Sim, anjos. Aí, sobre os isso. santos, na verdade, são espíritos que estão no mesmo estágio. Quer dizer, eles, as outras doutrinas colocam os anjos, depois os santos. Esses estágios, na verdade, é o que nós entendemos, são espíritos comuns como nós, que já passaram pelo estágio que nós estamos passando e que já alçaram outros níveis, né, evolutivos. E por isso é que eles podem nos dar assistência, por isso que a gente ouve falar dos famosos milagres da Igreja Católica, e daí a Igreja cria um ritual de santificação, né? No Doutrina Espírita nós não temos esses rituais porque entendemos o processo evolutivo, um dia nós também chegaremos lá, né? Claro, Então, era muito bem. isso que eu gostaria de pontuar. Muito bem, eu já vou passar para o Francisco, mas é assim, só para fazer uma comparação, né, eu quero afirmar aqui, né, Bezerra de Menezes não é um santo, né, no sentido da palavra, mas é só um entendimento. Por exemplo, Bezerra de Menezes foi um espírita, teve uma vida devotada ao auxílio às pessoas carentes, ele atendia, ganhou a alcunha de médico dos pobres. Né? Eu acho que muitos conhecem a biografia dele. Se ele fosse provavelmente católico, seria muito possivelmente beatificado, santificado, né? Seria santo. Agora, o que nós entendemos de Bezerra hoje no plano espiritual, e temos notícia dele, porque ele continua se comunicando conosco, ele continua trabalhando para a Terra, ativamente. Então, ele continua nos acompanhando, ajudando os centros espíritas, os trabalhos necessários em todas as áreas, para que a gente possa avançar no nosso progresso aqui na Terra. Muito bem, é só uma comparação para entender qual é a nossa relação. Só que nós não invocamos esses nomes. Então a gente não abre uma reunião invocando ou pedindo uma graça especial para o Bezerra de Menezes, ou para Emmanuel, ou para André Luiz, ou para Manuel Filomeno de Miranda. Nós não fazemos isso, entendemos o trabalho que eles executam do lado de lá, e é claro que entendemos que contamos com o apoio deles aqui, diretamente e indiretamente, mas não existe essa invocação, esse pedido tão personalizado como acontece na religião predominante no caso. Francisco? Wilson, mais um pontinho conceitual que eu acho que vale a pena explicar, a diferença que a gente entende aqui, né, ou interpreta o que seria o anjo ou o santo na doutrina espírita, para em algumas outras agremiações religiosas, é que a doutrina espírita entende que todos os espíritos são criados simples, iguais e ignorantes, e por justiça e amor divino, trafegam pela estrada da evolução. Em algumas agremiações, conceitualmente, com todo respeito, os anjos são considerados seres perfeitos já criados por Deus. Tá? Isso é uma diferença na doutrina espírita. A doutrina espírita acredita que o anjo existe, sim, só que não foi criado perfeito. Seria uma injustiça, seria uma proteção, seria uma discriminação por parte do pai. Né? Sim. Então, assim, se existe um pai, Deus, infinitamente justo e bom, e ama todas as suas criaturas, ele dá oportunidade igual a todas essas criaturas para a sua evolução, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Então, o anjo existe sim, só que, do ponto de vista conceitual, tem essa diferençazinha. Muito bem. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Eu não vou fazer mais, porque não dá tempo. Agora são 20 horas e um minuto. Mas eu quero apresentar para o público, então, como uma definição final, na verdade. Pelo que nós vimos aqui, entendemos algumas diferenças, existem muitas outras, entre o espiritismo, a parte dos rituais, símbolos e tudo mais, que a gente não chegou a abordar, estrutura hierárquica, como falamos, muito superficialmente, mas o que é importante você entender é que você que está em casa, duas coisas, complementando o que o Francisco disse, se você não se sente um anjo ainda, você vai ser um anjo ainda, olha que maravilha, todos nós seremos, um dia eu serei um anjo, né? E eu poderei ajudar também sociedades inteiras, comunidades, né? Quem sabe, isso pode até não acreditar, mas que vai ser, vai. Inevitável, nós somos seres, nós somos criados para isso, estamos nesse processo. Então, isso é muito bom. Outra coisa, qualquer um pode acompanhar a doutrina espírita. Você não precisa deixar de frequentar a reunião que você frequenta, para você participar das palestras, para você estudar o Espiritismo. Né? Você pode ser evangélico e estudar o Espiritismo. Se você precisa de algumas respostas, se você se identifica com alguma interpretação do Espiritismo, conheça. Isso pode fazer bem para você. Né? Vai ser muito positivo. Você é católico? Continue sendo católico. Você é devoto de Maria? Né? Um culto mariano? Continue sendo. Continue fazendo a sua Ave Maria. Nós não sabemos. Mas você pode continuar e você pode estudar o Espiritismo para você aprender, né, completar aquelas lacunas que muitas vezes a sua religião não consegue completar, não consegue te oferecer. Muito bem, 20 horas e 2 minutos. Eu quero agora agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui. Muito obrigado pela generosidade. Nós estamos aqui por vocês e porque vocês nos oferecem essa oportunidade. Lembrando que o programa Visão Espírita, ele é mantido por um grupo de amigos que contribuem, né, com cada um com um valor mensal ou pontualmente, e é com esse valor que nós arcamos com os custos que temos, internet, equipamentos. Lembrando que nós temos um estúdio montado, né, que agora nós não estamos utilizando, né, estamos trabalhando a partir de casa, mas muito em breve a gente vai voltar para o estúdio, e a gente tem planos aí de fazer as transmissões, continuar as transmissões pelo YouTube, pelo Facebook, mas fazer a partir de lá simultaneamente, então pelo aplicativo YouTube e Facebook. Então, lembrando também, você que não baixou ainda, baixe o aplicativo da União Rádio Web. Vai lá na sua loja de aplicativos, seu telefone por Android ou Apple, digite União Rádio Web, instale o aplicativo, e você vai ter acesso a 24 horas de programação espírita no seu celular. E todos os programas de Visão Espírita que a gente transmite aqui pelo YouTube e Facebook também estão lá. Então, hoje eu atualizei lá, até o último programa, só o de hoje que ainda não, até o último programa já está lá para você ouvir quantas vezes quiser. Sabe aquele programa que fala, ah, eu queria que a minha irmã ouvisse, que você quer ouvir enquanto está caminhando, você leva o seu celular com fone de ouvido, você pode então, ouvir pelo aplicativo da União Rádio Web. Então, o nosso agradecimento, você que quer continuar colaborando, está passando aí na tela o número da conta, quem cuida é o nosso amigo Alan Diniz Souza, você faça um depósito e você pode acompanhar também pelo aplicativo a utilização de todos esses recursos. E eu quero, ainda dá tempo de eu falar rapidamente, da campanha A Vida no Mundo Espiritual. Isso é importante, ó. Se você ainda não se cadastrou, envie uma mensagem para o número 98877-8022. 98877-8022. Esse é o número do WhatsApp da USE Piracicaba. Se você mandar uma mensagem para lá, informando o seu nome, informa que você quer participar da promoção, você vai receber uma mensagem confirmando que você está cadastrado. Então, se você já enviou e já está cadastrado, não precisa mandar de novo, porque a gente vai filtrar por número, né, por contatos mesmo. Então, mas você pode mandar, a sua irmã pode mandar, o seu pai, a sua filha, enfim, todo mundo da sua família pode mandar. E você vai concorrer ao dia 23 de junho, no dia 23 de junho, ao sorteio da coleção completa dos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Aqueles livros que começam com Nosso Lar, depois tem Os Mensageiros, Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino, e são 13 obras. Você pode encontrar aqui na descrição do vídeo, né, vai lá depois que terminar, tem um link, clique, você vai para o site da USE Piracicaba, lá tem mais informações. E o telefone também vai ficar gravado aqui na tela, você pode voltar para consultar novamente, ou você pode ir lá na página da USE Piracicaba também para consultar. usepiracicaba.com.br. Você já se cadastrou, não se cadastrou, Francisco? Já está cadastrado. O microfone está desligado. O meu cadastro é direto contigo, né? Mas. É, ó, eu também já me cadastrei também. Eu também quero poder ganhar também. Né? Maria Antônia, eu tenho certeza que seus livros da série A Vida no Mundo Espiritual estão cheios de rabisco lá, dos seus estudos, das suas anotações. Aí uma oportunidade para reformar a biblioteca também. Ó. Cadastre. Você não se cadastrou, né? Não. Ainda não. E também, ó, e compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares também, para que a gente possa, né, levar essa oportunidade para mais pessoas. Vou ficando por aqui, gratidão a todos vocês que nos acompanham, meu desejo de uma ótima semana, uma semana repleta, né, a quinta-feira, a sexta, o final de semana, repleta de oportunidades, repleta de luz, que nós tenhamos força, que tenhamos coragem diante das dificuldades, que as interpretemos como lições que nos tornarão melhores a cada dia, e que sejamos luz, que tenhamos paz e que projetemos essa luz no nosso caminho. E no caminho daqueles que seguem ao nosso lado. Muito obrigado pela companhia. Passo aqui para as últimas considerações o nosso amigo Francisco Mourão e peço para Maria Antônia fazer uma prece de encerramento. É só gratidão, Wilson, Maria Antônia, a todos que estão conosco, por essa abençoada oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina que tanto nos esclarece. Muito obrigado. E já estendo aí os meus votos de muita paz e que Jesus possa abençoar a todos nós. Até a próxima semana. Muito obrigado. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Wilson, agradecer o aprendizado que sempre esses encontros nos proporcionam. Agradeço àqueles que estão conectados conosco. E agora, então, vamos fazer a prece de encerramento. Elevemos nosso pensamento a Deus, mentalizando a figura de Jesus, estendendo suas mãos sobre nós, e delas emanando muita luz, e essa luz vai adentrando através da nossa cabeça e vai tomando conta de todo o nosso corpo, e nós nos sentimos leves, tranquilos e iluminados. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos todos os ensinamentos que nos deixou aqui na Terra para que pudéssemos caminhar nessa trajetória evolutiva através das nossas sucessivas reencarnações. Agradecemos a oportunidade de conhecer essa bênção que essa doutrina que nos traz tanto esclarecimento, nos traz tantos ensinamentos. Obrigada por todos os recursos que nos são disponibilizados neste planeta bendito, a fim de que possamos alçar o nosso voo rumo à perfeição por meio das nossas experiências de aprendizagem. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse tema, por esse encontro. Que vossa paz e o vosso amor, Mestre Jesus, possam envolver todos os nossos amigos, todos aqueles que estão conectados conosco, e que seus lares sejam bafejados de muita luz e muita paz nesse instante. Envolve-nos a todos e que sua bênção possa se estender também para todos os nossos irmãos necessitados que se encontram adoecidos, sejam quais sejam as doenças, e principalmente aqueles que se encontram aflitos neste momento de pandemia. Que a vossa paz, Jesus, fique conosco agora e sempre, assim seja. Doutor. Paz e luz a todos. Muito obrigada. Boa noite, fiquem com Deus.